35 desse mesmo bar. Foi nosso primeiro beijo, começamos a ficar. Mas o tempo passa e o destino foi ingrato comigo. Eu não acreditei. Bebendo, fumando, beijando, o meu melhor amigo, ali estava ela, sorrindo. Foi em